Capítulo 5. O que o bruxo está procurando no meu território? Fulco Alteveld, o prefeito de Redbrunn, repetiu a pergunta, visivelmente inquieto por causa do silêncio que se prolongava. De onde vem? Para onde vai? Com que objetivo? É assim que termina a brincadeira de prestar favores. Pensou Geralt, olhando para a cara do prefeito, marcada por cicatrizes fundas. É assim que termina a encenação do papel de um bruxo nobre cheio de misericórdia, diante de um bando de silvícolas safados. É assim que termina a luxúria e o pernoitar em tabernas onde sempre há um espião. Essas são as consequências de viajar com um poetastro falastrão. Eis que agora estou sentado numa cadeira para interrogatórios, preso ao chão, num cômodo sem janelas que parece uma cela. É impossível não notar que há ganchos e cintas de couro no encosto da cadeira, para amarrar as mãos e imobilizar o pescoço. Por enquanto não foram usadas, mas estão aqui. Diabos, como me safar dessa tramoia? Após caminharem 5 dias com apicultores trazienses, quando finalmente saíram da floresta e alcançaram a vegetação à beira do rio, a chuva parou, o vento dissipou a bruma e a neblina úmida, e o sol apareceu por entre as nuvens. Foi então que surgiram, iluminados pelo sol, os picos das montanhas alvejadas pela neve. Até recentemente, o rio Jaruga era para eles um limite claro, fronteira que, uma vez atravessada, constituía uma nítida passagem para a etapa seguinte da expedição, a mais séria. Foi então que pressentiram com mais força que estavam se aproximando do confim, de uma barreira, de um lugar onde a única possibilidade era recuar. Todos pressentiam, começando por Geralt. Não podia ser diferente. Desde a manhã até a noite viam à frente uma enorme e pontiaguda cadeia de montanhas que resplandecia com a neve e os glaciais, e que se erguia ao sul como uma barreira intransponível. Eram os Montes Amel, e sobrepondo-se aos picos de Amel, ameaçadoramente majestoso, anguloso como a lâmina de um punhal, erguia-se o obelisco de Gorgona, o Monte do Diabo. Não tocavam no assunto, não falavam nada, mas Geralt imaginava o que todos pensavam. Pois, quando olhava para a cadeia de Amel e Gorgona, a ideia de continuar a marcha em direção ao sul também lhe parecia verdadeira loucura. Por sorte, de repente, souberam que não precisavam mais continuar o caminho para o sul. Quem trouxe a notícia foi o peludo apicultor Silvícola, marido e pai das formosas Hamadríades, ao lado das quais parecia um javali acompanhando éguas, o responsável por terem se posto no papel de escolta armada de um secto durante os últimos 5 dias. Foi ele que tentara enganá-los afirmando que os druidas de Caedu haviam seguido para as encostas. Foi no dia seguinte, após chegarem à vila Redbrunn, tumultuada como um formigueiro e destino dos apicultores e caçadores de trázios. Foi um dia após despedirem-se dos apicultores, que já não precisavam mais do bruxo. Não esperava mais ver nenhum deles, por isso o encontro lhe causou surpresa ainda maior. O apicultor começou agradecendo exageradamente e entregou a Geralt um saquetel cheio de moedas de pequeno valor, sua remuneração de bruxo. Aceitou, sentindo sobre si um olhar um tanto debochado de Regis e Carrie, a quem muitas vezes se queixava de ingratidão humana e ressaltava ora a tolice, ora a estupidez do altruísmo abnegado. Foi então que o excitado apicultor anunciou novidade aos gritos. Ora, os visguentos, isto é, os druidas, estão, querido senhor bruxo, ora nos carvalhais à beira do lago Mondurin, que fica a 35 milhas a oeste. O apicultor conseguiu essas novidades no ponto de compra de mel e cera de um parente que vivia em Redbrunn. E o parente, por sua vez, obtivera informações com um conhecido que era caçador de diamantes. Quando, no entanto, o apicultor soube dos druidas, veio correndo o mais rápido possível para avisá-los. E agora estava todo alegre, cheio de orgulho. Sentia-se importante, como um mentiroso, quando sua mentira, por acaso, acaba se tornando verdade. A princípio, Geralt quis seguir para o lago Mondrian, sem demora, mas a companhia protestou veemente. Regis e Carrir, dispondo do dinheiro recebido dos apicultores, afirmaram que era necessário complementar a provisão e o equipamento, já que estavam na cidade onde havia comércio de tudo. E comprar mais flechas, Milva acrescentou, pois todos solicitavam que ela providenciasse carne de caça. No entanto, ela se negava a usar paus improvisados para esse fim. E mereciam passar pelo menos uma noite numa hospedaria, Jasker adicionou, e deitar numa cama depois de tomar banho, sob o leve efeito relaxante de uma cerveja. Todos protestaram, em coro, que os druidas não fugiriam. Embora seja mera coincidência, o vampiro Regis acrescentou, sorrindo de forma estranha, nossa companhia está no caminho certo e segue na direção mais do que correta, o que significa que nos foi predestinado chegar aos druidas, e um ou dois dias de atraso não farão nenhuma diferença. E no que se refere à pressa, adicionou filosoficamente, a impressão de que o tempo corre costuma ser sinal de alarme. Indica que se deve diminuir o passo, agir devagar e com o devido juízo. Geralt não protestava nem discutia. Tampouco se importava com a filosofia do vampiro, embora os pesadelos que o assombrassem à noite o induzissem a ter pressa. Se bem que, depois de acordar, não conseguia se lembrar do sonho. Era 17 de setembro, lua cheia. Faltavam 6 dias para o equinócio outonal. Milva, Regis e Carrir se responsabilizaram por fazer as compras e providenciar o equipamento. Geralt e Jasker investigar e pedir informações na vila de Redborn. Redbrun, localizado nos meandros do rio Neui, era uma vila pequena, levando-se em conta a edificação de pedra e madeira erguida dentro da fortificação de terra protegida com uma paliçada. Mas as edificações concentradas dentro das fortificações constituíam, naquele momento, só o centro da vila onde morava apenas 1/10 da população. Todos os outros se apinhavam numa desordem só. Eram casebres, choupanas, palhoças, barracas, choças, tendas e carroças que serviam de vivendas. O parente do apicultor fez o papel de cicerone, do bruxo e do poeta. Era jovem, arrogante e esperto, típico exemplar de um malandro local que nasceu no esgoto, banhou-se no esgoto e até saciou a sede nele. Naquele tumulto, na multidão, na sujeira e no fedor da cidade, sentia-se uma truta num riacho de água cristalina nas montanhas. Percebia-se que a possibilidade de guiar alguém em sua repugnante cidade lhe propiciava alegria. O pivete providenciava as explicações com fervor e não se preocupava com o fato de ninguém lhe indagar nada. Explicou que Redbrun constituía uma etapa importante para os povoadores nilfgaardianos, que caminhavam para o norte com o intuito de tomar as terras prometidas pelo imperador, por volta de 70 hectares e aproximadamente 500 geiras, e 10 anos de isenção de impostos. Pois Redbrun ficava na saída do Vale de Neui, que cortava os montes a mel, no desfiladeiro Teodula, que unia as encostas e Trásios com Magiturga, Gesso, Metina e Maeste. Países havia muito tempo dominados pelo Império Nilfgaardiano. A cidade de Redbrun, o pivete explicou, era o último lugar onde os povoadores podiam contar com algo além deles próprios, sua mulher e aquilo que tinham nas carroças. Por isso, a maioria dos povoadores ficava acampada por muito tempo nos arredores da cidade, tomando coragem para fazer o último salto em direção ao Jaruga e por detrás do Jaruga. E muitos deles, acrescentou, o pivete com orgulho de um patriota do esgoto, ficavam na cidade para sempre, pois a cidade era cultura, e não um buraco fedendo a merda no meio do campo. A cidade de Redbrun fedia, e muito, inclusive a merda. Geralt já estivera ali um dia. Havia anos, mas não reconhecia o lugar. Muitas coisas haviam mudado. Antigamente não se viam tantos cavalarianos de armadura e capa, com emblemas prateados nas brafoneiras. Antigamente não se ouvia a língua nilfgaardiana por toda a parte. Antigamente não existia pedreira nas proximidades da cidade, em que gente esfarrapada, suja, esquálida e ensanguentada transformava as pedras em blocos e brita, sob chicotadas de supervisores vestidos de preto. O pivete explicou que havia ali muito exército nilfgaardiano estacionado, mas não de forma permanente. ficavam apenas durante os intervalos das marchas e das perseguições dos guerrilheiros da organização em costas livres. Uma forte equipe nilfgaardiana seria mandada para lá depois de uma enorme fortaleza de pedra ter sido erguida no lugar da antiga vila. A fortaleza seria construída com um material extraído da pedreira. Aqueles que trabalhavam lá eram prisioneiros de guerra de Líria, Aerdin, e ultimamente de Soden, Bruges, Angren e de Teméria. Em Redbrunn havia cerca de 400 prisioneiros trabalhando. Uns 500 em minas, na escavação de minérios, e em minas a céu aberto nas redondezas de Belhaven. E mais de 1000 construíram pontes e planavam as estradas do desfiladeiro Teódula. Na praça central, nos tempos de Geralt, também existia um cadafalso, embora muito menor. Não havia aqueles aparelhos todos que despertavam tantas associações horríveis, e nas forcas, estacas, forcados e paus não pendiam tantos adornos que despertavam nojo e fediam a podridão. É obra do Sr. Fulco Alteveld, o prefeito recém-nomeado pelo governo militar. O pivete explicou, olhando para o cadafalso e os fragmentos da anatomia humana que o adornavam. O Sr. Fulco entregou mais alguém ao carrasco. Não se brinca com o Sr. Fulco, acrescentou. É um senhor severo. O caçador de diamantes, conhecido do pivete, que encontraram na taberna não causou boa impressão em Geralt, pois estava ainda tomado por aquele estado pálido e trêmulo, semi-sóbrio, semi-bêbado, semi-real, próximo de um sonho provocado por uma farra e bebedeira que duraram 3 dias e noites seguidos. O bruxo perdeu a esperança num instante. Parece que as notícias sensacionais sobre os druidas poderiam derivar de um simples delirium tremens. Contudo, o caçador embriagado respondia às perguntas conscientemente e de forma sensata. Rebateu Jasker, que o acusou de não parecer um caçador de diamantes, e o provocou dizendo que quando achasse pelo menos um diamante, o homem teria a aparência adequada. O sujeito indicou com exatidão e concretamente o lugar nas proximidades do lago Mondurin, onde estavam os druidas, sem confabulações e isento da vaidade característica dos mentirosos. Permitiu-se perguntar o que seus interlocutores estavam procurando com os druidas, e foi ignorado com silêncio. Ante essa manifestação de desprezo, avisou que entrar no carvalhal dos druidas era morte certa, pois eles tinham o costume de captar intrusos, colocá-los dentro da boneca de palha e queimá-los vivos ao som de orações, canto e encantamentos. Parecia que boatos e superstição boba viajavam juntos com os druidas, acompanhando seu passo de perto. O resto da conversa foi interrompido por 9 soldados de uniforme negro, armados de bisarmas com um símbolo do sol nas bafoneiras. O senhor é o bruxo chamado Geralt? Perguntou o suboficial, que comandava os soldados, batendo a haste de madeira de carvalho na canela. Sou. Geralt respondeu sem hesitação. Sou sim. Então queira vir conosco. E como tem tanta certeza de que irei? Estão me prendendo? O soldado olhava para ele com um silêncio que parecia não ter fim, e seu olhar, estranhamente, era de despeito. Não havia dúvidas de que sua escolta, composta de 8 pessoas, é o que instigava a olhar desse jeito. Não, falou finalmente. Não está preso. Não recebi nenhuma ordem para prendê-lo. Se tivesse uma ordem assim, teria feito a pergunta de outra forma. De forma completamente diferente. Geralt ajeitou o cinto da espada, com um gesto ostensivo. Eu responderia de outra forma. Respondeu com frieza. Ei, senhores. Jasker decidiu se intrometer, mostrando no rosto um sorriso que esperava parecer o de um experiente diplomata. Para que esse tom? Somos pessoas honestas, não precisamos ter medo dos governantes. Ora, temos muita vontade de ajudá-los? Claro, sempre que surgir uma oportunidade. Mas em troca merecemos algo da parte deles, não é, senhor militar? Pelo menos algo tão insignificante como a explicação de por que desejam limitar nossas liberdades civis. Estamos em guerra, senhor. Respondeu o soldado, que não pareceu perturbado pelo discurso longo. As liberdades, como a palavra sugere, são algo para os tempos da paz. Contudo, o prefeito é a pessoa que lhe explicará os motivos. Eu só cumpro ordens, portanto, não discuta. Se bem que é verdade. O bruxo admitiu e piscou o olho para o trovador. Então me levem à prefeitura, senhor militar. E você, Jasker, retorne para a companhia e informe o que aconteceu. Façam o que for preciso. Regis vai saber do que se trata. O que o bruxo faz nas encostas? O que procura? A pessoa que fez a pergunta era um homem de cabelo escuro, de ombros largos e um rosto marcado por sulcos e cicatrizes e um tapa-olho de couro que cobria a órbita esquerda. Numa rua escura, a aparição desse rosto de ciclope era capaz de provocar muitos gemidos de pavor, embora sem motivos, pois o rosto pertencia ao Sr. Fulco Alteveld, o prefeito de Riadbrunn, guardião da lei e da ordem, o mais alto na hierarquia de toda a região. O que o bruxo está procurando nas encostas? Repetiu o guardião da lei e da ordem, o mais alto na hierarquia em toda a região. Geralt suspirou e deu de ombros, fingindo indiferença. Pois o senhor conhece a resposta, senhor prefeito. As únicas pessoas que poderiam tê-lo informado sobre o fato de eu ser bruxo são os apicultores de Trázios, que me contrataram para protegê-lo no caminho. E sendo bruxo, nas encostas ou em qualquer outro lugar, procuro oportunidade de ganhar dinheiro. No entanto, sigo o rumo apontado por aqueles que me contratam. Parece lógico. Fulco Alteveld acenou com a cabeça. Pelo menos aparentemente. O senhor se separou dos apicultores faz 2 dias, mas planeja continuar a marcha em direção ao sul, numa companhia um tanto estranha. Com que intuito? Geralt não abaixou os olhos. Aguentou o olhar ardente do único olho do prefeito. Estou preso? Não. Por enquanto, não. Então, o destino e o rumo de minha marcha são assuntos privados, como suponho. Sugeriria, no entanto, sinceridade e franqueza. Até para comprovar que não se sente culpado e não teme nem a lei nem o governo que a garante. Tentarei repetir a pergunta. Qual é o objetivo de sua expedição, bruxo? Geralt não demorou a pensar. Estou tentando chegar aos druidas que antigamente estavam em Angren e agora teriam se mudado para essas redondezas. Não foi difícil conseguir essa informação com os apicultores por mim escoltados. Alguém o contratou para acabar com esses druidas? Será que os defensores da natureza queimaram na boneca de palha uma pessoa a mais? Lendas, fofocas, superstições, coisas estranhas numa pessoa ilustrada. Eu procuro informações com os druidas, não quero sangue. Mas francamente, senhor prefeito, acho que já fui sincero demais para provar que não tenho culpa de nada. Não se trata de sentimentos de culpa. Pelo menos não só disso. Queria, contudo, que em nossa conversa começassem a dominar tons de gentileza mútua. Pois, apesar das aparências, o objetivo desta conversa é, entre outras coisas, salvar sua vida e a de seus companheiros. O senhor prefeito me deixou muito curioso. Geralt demorou a responder. Entre outras coisas, ouvirei as explicações com verdadeira e total atenção. Não duvido. Chegaremos a essas explicações, mas gradativamente, por etapas. O senhor bruxo já ouviu falar de delação premiada? Sabe do que se trata? Sei. Trata-se de alguém que quer se livrar da responsabilidade entregando seus camaradas. Simplificando muito, talvez seja isso. Fulco Alteveld disse, mantendo a seriedade. Aliás, típico de um nortelungo. Vocês frequentemente mascaram a falta de conhecimento com simplificações sarcásticas ou caricaturais que consideram engraçadas. Aqui nas encostas, senhor bruxo, funciona a lei do império. Para ser mais exato, aqui funcionará a lei do império quando acabarmos por completo com a anarquia. A menor melhor forma de acabar com a anarquia e o banditismo é o cadafalso que o senhor deve ter visto na praça central. Mas às vezes a delação premiada também funciona. Há pouco tempo, continuou o prefeito, conseguimos apanhar uma quadrilha de jovens delinquentes numa emboscada. Os bandidos resistiram e por isso morreram. Mas nem todos, não é? Geralt, num instante, tirou a conclusão de uma forma um tanto grosseira, pois já estava um pouco entediado com aquela cantilena. Um foi preso vivo. Foi-lhe prometido que seria perdoado se aceitasse participar da delação premiada. Isto é, se começasse a depor e entregar gente. E então me entregou. De onde tirou essa conclusão? O senhor teve algum contato com os criminosos do local? Agora ou no passado? Não, não tive. Nem agora, nem antes. Por isso, perdoe-me, prefeito. Mas todo esse alvoroço é um completo desentendimento ou uma farsa. Ou uma provocação. Se for o último caso, então proponho não perdermos tempo e passarmos ao assunto em questão. A ideia de uma provocação contra o senhor parece não deixá-lo em paz, observou o prefeito, franzindo a sobrancelha deformada por uma cicatriz. Será que o senhor, apesar das afirmações, tem motivos para temer a lei? Não, mas estou começando a temer que aqui a luta contra a criminalidade seja dirigida de forma tosca, sem rigor, sem investigação minuciosa sobre culpa ou inocência. Mas talvez seja apenas uma simplificação caricatural, típica de um nortelungo burro que continua não entendendo como o prefeito de Redbrun está tentando salvar-lhe a vida. Fulco Arteveld, calado, encarou-o por um momento. Bateu palmas depois. Tragam-no aqui, ordenou aos soldados. Geralt acalmou-se com algumas respirações, pois de repente uma ideia lhe provocou taquicardia e um pico de adrenalina. Teve que fazer mais algumas respirações ritmadas. Precisou, surpreendentemente, fazer até o sinal com a mão escondida sob a mesa. E, surpreendentemente, não obteve resultado. Sentiu uma onda de calor e de frio. Os guardas empurraram Ciri para dentro do cômodo. Oh, vejam só, falou Ciri, logo após ter sido sentada numa cadeira com as mãos algemadas atrás do encosto. Vejam só o que o gato trouxe. Arteveld fez um gesto curto. Um dos guardas, um homem enorme com o rosto de criança estabanada, lançou a mão devagar e deu uma bofetada no rosto de Ciri, fazendo que o banco balançasse. Perdoe-lhe, disse o guarda num tom de súplica e de forma surpreendentemente suave. É jovem, inexperiente e atrevida. Angolem. Arteveld falou devagar, mas em voz alta. Eu prometi que a ouviria. Mas com isso quis dizer que ouviria as respostas às minhas perguntas. Não tenho a menor intenção de ouvir suas piadas. Será castigada por elas. Entendeu? Sim, titio. Um gesto e uma bofetada. A cadeira balançou. É jovem, balbuciou o guarda, esfregando a mão na cintura. E atrevida. Um fino fio de sangue correu de seu nariz arrebitado. Geralt logo percebeu que não era Ciri e ficou espantado com seu erro. A moça fungou com força e soltou um riso ferino. Angolem, repetiu o prefeito. Você me entendeu? Entendi sim, senhor Fulco. Quem é este? A moça fungou mais uma vez. Inclinou a cabeça, regalou os enormes olhos para Geralt. Seus olhos eram castanhos, não verdes. Depois balançou o cabelo castanho claro com mechas indisciplinadas que caíam sobre as sobrancelhas. Nunca ouvi antes. Lambeu o sangue cair em seus lábios. Mas sei quem é. Já disse, Sr. Fulco. Agora o senhor sabe que não menti. Ele se chama Geralt. É bruxo. Há uns 10 dias atravessou o Jaruga e está indo em direção a Tussan. Não é, tiozinho de cabelo branco? É jovem e atrevida. Falou o guarda com pressa, olhando para o prefeito com certo desassossego. Mas Fulco Alteveld só franziu o cenho e balançou a cabeça. Angolem, você ainda terá a oportunidade de fazer gracejos no cadafalso. Bom, vamos lá. Com quem, segundo você, esse bruxo Geralt viaja? Também já falei. Com um bonitão chamado Jasker, que é trovador e carrega um alaúde. Com uma jovem mulher de cabelo louro escuro cortado na altura dos ombros. Não sei seu nome. E com um homem que não me foi descrito e cujo nome também não foi mencionado. São 4 no total. Geralt apoiou o queixo nos dedos das mãos, fitando a moça com curiosidade. Angolem não baixou os olhos. Mas que olhos você tem? Disse. Olhos estrambolhos? Continue, Angolem. O senhor Fulco apressou, franzindo o cenho. Quem mais faz parte da companhia do bruxo? Mais ninguém? Já disse que eram 4. Está surdo, titio. Um gesto e uma bofetada. E mais sangue escorreu. O guarda massageou a mão na cintura, restringindo-se a fazer comentários sobre o atrevimento dos jovens. Você está mentindo, Angolem. O prefeito falou. Pergunto mais uma vez. Quantos são? Como quiser, Sr. Fulco. Como quiser. A vontade é sua. São 200. 300? 600! Senhor prefeito, Geralt antecipou rápido e bruscamente a ordem de bater na moça. Deixemos o assunto se for possível. Aquilo que disse é suficientemente preciso, de forma que não se pode falar de mentiras. Seria talvez uma questão de falta de informações. Mas como ela tem essas informações? Ela própria admitiu que me viu agora pela primeira vez na vida. Eu também a vejo pela primeira vez. Dou minha palavra. Obrigado. Arteveld lançou-lhe um olhar torto. Pela ajuda na investigação. Trata-se de uma valiosa ajuda. Quando começar a interrogá-lo, espero que também seja cooperativo. Angolem, você ouviu o que o senhor bruxo falou? Diga, e não me force a apressá-la. Foi dito. A moça lambeu o sangue que correu de seu nariz. Que se informasse os governantes algum assassinato planejado, se entregasse àqueles que planejam algum tipo de maldade, seria concedida clemência a mim. Então estou falando, não é? Tenho conhecimento de um assassinato que está sendo planejado. Quero prevenir um ato de maldade. Ouçam o que vou dizer. Rouxinol e sua companhia estão esperando em Belhaven por esse bruxo e querem matá-lo. Essas ordens lhes foi dada por um meio-elfo, um estrangeiro que nem o diabo sabe de onde surgiu, pois ninguém o conhece. Quem providenciou essas informações todas foi esse meio-elfo. Quem era, como era, de onde viria, quando viria, em que companhia. Avisou que se tratava de um bruxo, que não era um panaca qualquer. Pelo contrário, que era esperto e que não era para se fingir de sagaz, mas logo apunhalá-lo pelas costas ou meter uma seta, ou, melhor ainda, envenenar quando fosse comer ou beber em algum lugar em Belhaven. Rouxinol recebeu dinheiro do meio-elfo para esse fim. Muito dinheiro. E prometeu mais após o serviço completado. Com o serviço completado, Fulco Arteveld observou. Então esse meio-elfo ainda está em Belhaven? com um bando de rouxinol? Talvez. Não sei. Já faz 2 semanas que fugi da companhia de rouxinol. Então, esse seria o motivo pelo qual você os está entregando. O bruxo sorriu. Trata-se de vingança, pessoal. A moça semicerrou os olhos e contorceu os lábios inchados com um movimento asqueroso. Fique fora de meus assuntos de merda, tiozinho. E lembre-se de que estou salvando sua vida pelo fato de estar entregando esses caras, certo? Convinha, pelo menos, me agradecer. Obrigado. Geralt mais uma vez antecipou a ordem de fazer a moça apanhar. Só queria fazer uma observação. No caso de se tratar de vingança, sua credibilidade diminuirá. Delatora premiada. As pessoas entregam os outros para salvar sua pele e sua vida, mas mentem quando querem se vingar. Nossa Angoleme não tem nenhuma chance de poupar sua vida? Interrompeu Fulco ao Arteveld. Agora, quanto à pele, claro, que quer poupá-la. Para mim é um fator absolutamente indiscutível. Não é, Angoleme? Quer poupar sua pele, não é? A moça cerrou os lábios e empalideceu na hora. Coragem de bandida, falou o prefeito com desprezo. E de pirralha. Assaltar, tendo vantagem sobre a vítima, roubar os frascos, matar os indefesos, isso sim. Agora, olhar a morte nos olhos, isso já é mais difícil. Não consegue fazer isso. Vamos ver ainda, rosnou. Veremos então, concordou Fulco com um ar sério. E ouviremos. Você cuspirá seus pulmões no cadafalso, Angoleme. O senhor me prometeu que concederia clemência. E cumprirei a promessa, se aquilo que você disse for verdade. Angoleme contorceu-se toda no banco, apontando com todo o seu corpo magro para Geralt. O que é isso? Gritou. Não é verdade? Então que ele negue que não é bruxo e que seu nome não é Geralt. Vai me dizer que menti? Que vá então a Belhaven e terá uma prova melhor ainda de que não estou mentindo. De manhã acharão seu cadáver no esgoto. Só então é que dirão que não avisei sobre esse crime e não concederão porra nenhuma de clemência. É isso. Vocês são uns malandros, filhos da puta. Malandros, nada mais do que isso. Não batam nela, disse Geralt. Por favor. Em sua voz havia algo que fez que as mãos do prefeito e do guarda parassem no ar, no meio do gesto. Angoleme fungou e fixou os olhos em Geralt. Obrigado, titio, disse. Mas o fato de baterem em mim não é nada. Podem bater se quiserem. Batiam em mim desde pequena, já me acostumei. Se você quer fazer um ato de bondade, então confirme que estou dizendo a verdade. Para que cumpram a palavra. Para que me enforquem, porra. Tirem-na daqui, ordenou Fulco, calando Geralt, que tentava protestar com um gesto. Já não precisamos dela, esclareceu quando ficaram sozinhos. Eu sei de tudo e darei as explicações. E depois pedirei que o senhor faça o mesmo. Primeiro, a voz do bruxo era fria. Me esclareça do que se trata no final do barulhento. No final barulhento que terminou com um pedido de enforcamento. A moça fez o que um delator premiado tinha que fazer. Ainda não. Como assim? Homer Stragen, chamado de Rouxinol, é um homem excepcionalmente vil. Cruel e petulante, sagaz e inteligente. E sortudo. Sua impunidade incentiva os outros. Preciso acabar com isso. Por esse motivo, entrei num acordo com Angoleme. Prometi que se Rouxinol fosse preso e seu bando aniquilado como consequência de seu depoimento, Angoleme seria enforcada. Como? O bruxo não exagerou com seu espanto. É assim que se concebe a delação premiada aqui? A forca em troca da cooperação com as autoridades? E o que esperam aqueles que se recusarem a cooperar? Estaca. Mas antes se arrancam os olhos e se dilacera o peito com ferro em brasa. O bruxo não proferiu nenhuma palavra. Isso se chama dar o exemplo pelo terror. Retomou Fulco Arteveld após um momento. Algo absolutamente necessário no combate ao banditismo. Por que está apertando o punho? Quase ouço seus dedos estalando. Será que o senhor defende a morte humanitária? O senhor pode se dar esse luxo, pois luta contra seres que, por mais estranho que pareça, também matam de forma humanitária. Não posso me dar a esse luxo. Já vi caravanas de comerciantes e casas assaltadas por roxinol e gente como ele. Vi o que se fazia com pessoas para que revelassem onde estavam os cofres ou para que confessassem as senhas de porta-joias ou caixas. Vi roxinol ordenar que investigassem mulheres com uma faca para ver se escondiam preciosidades. Vi pessoas submetidas a coisas ainda piores por pura diversão. Angoleme, cujo destino o comove tanto, com certeza participava desse tipo de diversão. Fez parte de um bando faz um bom tempo. E se não fosse por mero acaso, se não fosse pelo fato de ela ter fugido do bando, ninguém saberia da emboscada em Belhaven e o senhor a conheceria em outras circunstâncias. Talvez ela o tivesse acertado com uma seta nas costas. Não gosto de especulações. O senhor sabe por que ela fugiu do bando? Seu depoimento nessa questão era um emaranhado só, e meus subordinados não queriam perder tempo com divagações. Mas todos sabem que Rouxinol pertence a essa classe de homens que submetem as mulheres a um papel, digamos, primitivamente natural. Se não consegue, de outra forma, impõe-lhes esse papel à força. Além disso, com certeza havia conflitos provocados por divergências geracionais. Rouxinol é um homem maduro, e a última companhia de Angoleme era composta de fedelhos que nem ela. Mas são só especulações. No fundo, nada disso importa. E o senhor, por obséquio, por que se incomoda tanto? Porque desde a primeira vista, Angoleme desperta no senhor emoções tão vivas. Que pergunta estranha. A moça denuncia um atentado que seria preparado contra mim por seus antigos camaradas a mando de um meio-elfo. Algo bastante esquisito, porque não tenho contas a prestar com nenhum meio-elfo. Além disso, a moça sabe em que companhia estou viajando. Conhece detalhes como o nome do trovador Jasker e o fato de a mulher ter uma trança cortada. Essa trança é que me faz desconfiar de mentira ou provocação nisso tudo. Não teria sido difícil pegar e interrogar algum dos apicultores silvícolas com quem viajei na última semana e fazer uma encenação rápida. Chega! Arteveld bateu o punho na mesa. O senhor está se precipitando demais. Quer dizer que eu é que estaria fazendo aqui uma encenação? Com que objetivo? Para enganá-lo ou prendê-lo? Então quem é o senhor que tanto teme uma provocação ou detenção? Está com a consciência pesada, senhor bruxo? Peço outra explicação, por favor. Não, o senhor que me dê outra explicação. Sinto muito. Não tenho. Poderia lhe dar uma dica. O prefeito sorriu com malícia. Mas para quê? Vamos esclarecer o assunto. Não me interessa quem quer vê-lo morto e por quê. Não me interessa de onde essas pessoas têm informações tão precisas sobre o senhor, inclusive relativas à cor e ao comprimento de seus cabelos. Direi mais ainda. Eu poderia nem lhe dizer nada sobre esse atentado, bruxo. Poderia simplesmente tratar sua companhia como uma isca para pegar Rouxinol, que não imagina o que está sendo tramado. Seguir e esperar até Rouxinol engolir o anzol, a linha, o peso e a boia, e então prendê-lo com minhas próprias mãos. Pois é Rouxinol quem eu quero. É ele que me importa. E se até lá o senhor já estivesse mordendo a terra? Seria apenas um mal necessário. Ficou calado. Geralt não fez comentários. Saiba, meu senhor bruxo, o prefeito retomou após um instante, que jurei a mim mesmo que a lei governaria essa terra. A qualquer custo e com qualquer método. Per fas et nefas. Pois a lei não se trata de jurisprudência nem de um livro grosso cheio de parágrafos. Não são tratados filosóficos, disparates pretensiosos sobre a justiça ou clichês desgastados sobre a moralidade ou a ética. O que constitui a lei são as estradas e os caminhos seguros, becos na cidade por onde se pode passear até depois do pôr do sol. São as tabernas e biroscas de onde se pode sair para a latrina deixando o saquitel sobre a mesa e a esposa à espera. A lei é o sono sossegado dos homens seguros que serão despertados com o canto do galo e não com o fogo. E para aqueles que violam a lei, forca, machado, estaca e ferro em brasa. Castigo que amedrontará os outros. Aqueles que violam a lei devem ser pegos e castigados com todos os meios e métodos disponíveis. Nossa, bruxo. A desaprovação em seu rosto tem a ver com o fim ou com os meios? Acho que com os meios. Pois é muito fácil criticar os meios, mas todos desejam viver num mundo seguro, não é? Responda, vamos? Não há o que falar. Acho que há, sim. Senhor Fulco, Geralt disse com calma. Até aprecio o mundo descrito de acordo com sua visão. Verdade? A expressão em seu rosto dizia outra coisa. O mundo de seus sonhos é o mundo perfeito para um bruxo, já que nunca faltaria serviço para um bruxo. No lugar de códigos, parágrafos e clichês pretensiosos sobre a justiça, seu ideal dá espaço para a injustiça, a anarquia, a desordem e os interesses particulares dos príncipes e autarcas, para o excesso de zelo de oportunistas que querem adular seus superiores. Abre espaço para a malícia cega dos fanáticos, a crueldade dos assassinos, a desforra e a vingança sádica. Sua visão retrata um mundo de medo, um mundo em que as pessoas temem sair após anoitecer, não por causa do pavor diante dos bandidos, mas diante dos guardas, pois o efeito de uma grande caça aos bandidos é o ingresso em grande escala de bandidos nas fileiras de guardiães da lei. Sua visão implica um mundo de corrupção, chantagem e provocação, um mundo de delatores premiados, depoimentos forçados e testemunhas falsas, de acusações e medo. E inevitavelmente chegaria um dia em que se dilaceraria a fórceps, o peito da pessoa errada, se enforcaria ou se enfiaria na estaca alguém inocente. E aí seria um mundo de crimes. Em breves palavras, concluiu, seria um mundo em que um bruxo se sentiria como um peixe na água. Que coisa! Falou Fulco Alteveld, após um momento de silêncio, esfregando a órbita coberta com um tapa-olho. Idealista. Um bruxo. Um profissional. Assassino profissional, mas mesmo assim idealista. E moralista. Isso é perigoso em sua profissão, bruxo. É sinal de que você está mudando de ofício. Um dia hesitará em cortar uma estrigue, pois talvez possa ser inocente, pois talvez se trate de vingança cega e de fanatismo cego. Não queria que chegasse a esse nível. E se um dia, tampouco lhe desejaria isso, mas seria possível, se um dia alguém machucasse de maneira cruel e sádica um ente querido, então gostaria de retornar a esta conversa. A problemática do castigo proporcional à culpa. Quem sabe se ainda haveria tantas divergências em nossas concepções? Mas hoje, aqui e agora, não será esse o tema debatido. Hoje falaremos de um assunto concreto, e esse assunto é você. Geralt ergueu levemente as sobrancelhas. Embora você tenha debochado de meus métodos e de minha visão do mundo, da lei, meu caro bruxo, você será usado para concretizar essa visão. Repito, jurei a mim mesmo que aqueles que violam a lei serão castigados. Todos. Começando com os pequenos que falsificam os pesos na feira e terminando com aquele que rouba, em algum caminho o transporte de arcos e flechas destinados ao exército. Assaltantes, bandidos, ladrões e bandoleiros. Terroristas que se autodenominam combatentes pela liberdade. Membros de uma organização chamada Encostas Livres. E Rouxinol. Principalmente Rouxinol. Rouxinol tem que ser punido. E rápido. O método não importa. Antes que declarem anistia e permitam que ele saia ileso. Bruxo, espero há meses por algo que me deixe à frente dele, para que eu possa guiá-lo. Fazer que cometa um erro. Aquele único erro decisivo que levará à sua perdição. Preciso falar mais ou você já adivinhou? Adivinhei, mas continue. O meio-elfo misterioso, suposto incitador e instigador do atentado, avisou Rouxinol sobre o bruxo. Recomendou cautela, desaconselhou imprudência, arrogância e ostentação. Sei que não foi em vão. No entanto, o aviso será desperdiçado. Rouxinol cometerá um erro. Atacará um bruxo prevenido e pronto para se defender. Atacará um bruxo que espera por um ataque. E esse será o fim do salteador Rouxinol. Quero entrar num acordo com você, Geralt. Será meu bruxo premiado. Não interrompa. É um acordo simples. Os dois lados se comprometem e cumprem o que será combinado. Você acabará com Rouxinol. Eu, em troca... Calou-se por um instante e sorriu com astúcia. Não perguntarei quem é você, de onde vem, para onde e com que objetivo viaja. Não perguntarei por que um de vocês fala com um sotaque nilfgaardiano que quase passa despercebido e por que o outro às vezes desperta raiva nos cachorros e cavalos. Não mandarei tirar do trovador de Asker o tubo com anotações, não verificarei do que se trata. E passarei ao Serviço Secreto Imperial informações sobre vocês só depois que Rouxinol estiver morto ou em meu calabouço. Quem sabe, talvez até mais tarde. Para que se apressar tanto? Eu lhes darei tempo. E uma oportunidade. Que oportunidade? De vocês chegarem a Tussan. A esse ridículo principado de conto de fadas cujos limites nenhum serviço secreto nilfgaardiano se atreve a ultrapassar. No entanto, mais tarde muitas coisas poderão mudar. Haverá anistia, talvez um cessar-fogo nas terras do outro lado do Jaruga. Talvez até paz duradoura. O bruxo ficou calado por um longo momento. Olhou para o prefeito. Seu rosto marcado de cicatrizes estava imóvel, o olho ardia em chamas. Tudo bem. Geralt falou por fim. Sem barganha? Sem condições? Sob duas condições. Claro. Sou todo ouvidos. Primeiro preciso me deslocar por uns dias para o oeste. Até o lago Mondorin. Preciso chegar aos druidas. Você está debochando de mim? Interrompeu Fulco Alteveld. Quer dar uma desperto comigo? Que oeste? Todos sabem para onde leva sua rota. Inclusive Rouxinol, que já está montando uma emboscada. Para o sul, em Belhaven, no lugar onde o Vale Sangrestur, que leva até Tussan, corta o Vale do Niue. Isso significa que... Os druidas não estão à beira do lago Mondorin. Já faz mais ou menos um mês. Foram pelo Vale Sansrestur até Tussan para buscar proteção sob as asas da princesa Anarieta de Buclair, que tem um fraco por sujeitos excêntricos, raros e aberrantes e que avidamente concede asilo a esse tipo de gente em seu micropaís de conto de fadas. Você sabe disso, bruxo. Não me faça de idiota e não tente dar uma de esperto comigo. Não vou tentar. Geralt falou devagar. Prometo que não vou. Amanhã partirei para Belhaven. Por acaso não se esqueceu de nada? Não, não esqueci. Minha segunda condição. Quero Angolem. Você apressará a anistia e a soltará do calabouço. O bruxo premiado precisa de seu delator premiado. Seja rápido. Você aceita ou não? Aceito, respondeu quase de imediato Fulco Arteveld. Não tenho outra opção? A Angoulême é sua. Sei que você concordou em cooperar comigo só por causa dela. O vampiro, que cavalgava junto de Geralt, ouvia com atenção. Não interrompia. O bruxo não se decepcionou com a perspicácia de Regis. Somos 5, não 4. Concluiu logo que Geralt terminou de contar. Viajamos em 5 desde agosto. Atravessamos o Jaruga em 5. E Milva cortou a trança apenas em Trásios. Há aproximadamente uma semana. Sua protegida de cabelos claros sabe sobre a trança de Milva. E não contou 5. Estranho. É o elemento mais estranho nessa estranha história? Não. O mais estranho é Belhaven, a vila onde teria sido montada a emboscada. Fica no meio das montanhas, na rota do Vale do Niue e do desfiladeiro Theodula. Para onde nunca planejamos ir. Completou o bruxo apressando Plotka, que começava a ficar para trás. Há 3 semanas, quando esse bandoleiro Rouxinol aceitava o encargo desse tal de meio-elfo para me matar, estávamos em Angren. Íamos para Caedu, temendo os pântanos de Isgif. Nem sabíamos que iríamos atravessar o Jaruga. Diabos, nem hoje de manhã sabíamos. Sabíamos, interrompeu o vampiro. Sabíamos que procurávamos os druidas. Hoje de manhã, do mesmo jeito que 3 semanas antes. Esse misterioso meio-elfo está organizando uma armadilha na estrada que leva até os druidas, certo de que seguiremos por esse caminho. Ele simplesmente... sabe melhor do que a gente para onde esse caminho leva. O bruxo se vingou pelas interrupções do vampiro. Como ele sabe disso? Será preciso perguntar a ele? Por isso você fez esse acordo com o prefeito, não foi? Foi sim. Conto com a possibilidade de conversar um pouco com esse senhor meio-elfo. Geralt lançou um sorriso repugnante. Mas, antes que isso aconteça, por acaso você não chegou a nenhuma conclusão? Não surgiu uma conclusão óbvia? O vampiro encarou por algum tempo em silêncio. Não estou gostando do que você diz, Geralt. Disse, enfim. Não estou gostando do que está pensando. Considero essa ideia pouco agradável. Uma ideia surgida às pressas, sem reflexão. Resultado de preconceito e ressentimento. Então, como explicar? Com qualquer coisa. Regis o interrompeu num tom que nunca antes usara com Geralt. Com qualquer coisa exceto essa. Você, por exemplo, não está levando em consideração a possibilidade de que sua protegida de cabelos claros esteja simplesmente mentindo? Ei, tiozinho! Angoulême gritou, montando atrás dele a mula Dracul. Não me chame de mentirosa se você não pode provar. Não sou seu tiozinho, minha filha. E eu não sou sua filha, tiozinho? Angoulême. O bruxo virou-se na cela. Cale-se. Como você ordenar? Angoulême sossegou num instante. Você pode mandar? Foi você que me tirou daquela caverna, das garras do Sr. Fulco. Agora eu lhe obedeço. Você é o chefe, o cabeça da companhia. Cale-se, por favor. Angoulême murmurou em voz baixa. Deixou de apressar Dracul e ficou para trás, até porque Regis e Geralt aceleraram, alcançando Jasker, Kahir e Milva, que iam na frente. Seguiu em direção às montanhas, ao longo da margem do rio Niue, cujas águas corriam com pressa sobre as pedras das encostas. Águas turvas e de cor marrom após as últimas chuvas. Não estavam sozinhos. passavam ou ultrapassavam com frequência os esquadrões da cavalaria nilfgaardiana, assim como cavaleiros solitários, carroças de povoadores e caravanas de comerciantes. No sul erguiam-se os montes Amel, cada vez mais próximas e mais ameaçadoras, e o cume pontudo de Gorgona, o Monte do Diabo, mergulhado em nuvens que rapidamente cobriram todo o céu. —Quando você vai falar para eles? —perguntou o vampiro, apontando com um olhar o trio que seguia na frente. —No acampamento. Jasker foi o primeiro a falar quando Geralt terminou de contar. —Corrija-me se estiver errado, disse. —Essa moça, Angoulême, que você de bom grado e tranquilamente deixou que se juntasse à nossa companhia, é criminosa. Para poupá-la da pena, por acaso merecida, você concordou em colaborar com os Nilfgaardianos. Deixou que o contratassem. Pior, não só que o contratassem, mas que nos contratassem também. Agora devemos todos ajudar os Nilfgaardianos a pegar ou matar um assassino. Em breves palavras, você, Geralt, virou um mercenário Nilfgaardiano, caçador de recompensas, pistoleiro. E nós assumimos o posto de seus acólitos, ou servos. —Você tem um talento incrível para simplificar, Jasker, murmurou Carrie. —Será que não entende mesmo do que se trata? Ou está falando por falar? —Cale-se, Nilfgaardiano. —Geralt? —Para começar... O bruxo jogou na fogueira o pedaço de madeira com o qual estava brincando fazia um tempo. —Ninguém precisa me ajudar com meus planos. Posso resolver sozinho. Sem acólitos e servos. —Você é corajoso, tiozinho. Falou Angoulême. —Mas a rança de Rouxinol é composta de 24 homens bravos e bons que não ficarão com medo com tanta facilidade. Quanto à questão de lutar com a espada, mesmo se for verdade o que dizem sobre os bruxos, ninguém sozinho conseguirá enfrentar 24 homens. Você salvou minha vida, então devo mesmo a você. Aviso e ajuda. Que diabos é uma rança? Na nossa língua, Einhans, esclareceu Carrie. Significa uma organização armada, unida pelos laços de amizade. Uma companhia, então? Exatamente. A palavra, como vejo, faz parte da gíria local. Hans é rança, interrompeu Angoulême. Em nossa língua é uma comitiva ou rança. Falar sobre o quê? Eu falei sério. Um contra toda a rança não tem chances. E, para piorar, você não conhece nem Rouxinol, nem uma alma viva em Belhaven ou nas Redondezas, nem os inimigos, nem os amigos ou aliados. Não tem conhecimento das estradas que levam até a vila, e são várias. Eu digo o seguinte, o bruxo não conseguirá se virar sozinho. Não sei qual é o costume de vocês, mas eu não o deixarei sozinho. Foi ele que, como o tiozinho Jasker falou, de bom grado e tranquilamente me aceitou na companhia, embora eu seja uma criminosa. E meu cabelo ainda fede à cadeia. Não tive como lavar. Foi o próprio bruxo que me tirou dessa cadeia para a luz do dia. Eu lhe sou grata. Por isso não vou deixá-lo sozinho. Vou guiá-lo a Belhaven, até Rouxinol e a esse meio-elfo. Vou junto com ele. —Eu também. —Declarou de imediato Carrie. —E eu também. Falou Milva de repente. Jasker apertou no peito o tubo com as anotações que ultimamente não largava sequer por um instante. Abaixou a cabeça. Era visível que estava confuso, lutando contra seus próprios pensamentos. E os pensamentos estavam ganhando. —Não medite, poeta. Falou Regis com calma. —Pois não há nada de que possa se envergonhar. Você tem ainda menos aptidão do que eu para participar de um combate sanguíneo com espadas e facas. Não fomos ensinados a ferir o próximo com ferro. Além disso, eu... Ergueu os olhos reluzentes para o bruxo e Milva. —Sou covarde. Confessou logo. Se não for preciso, não quero passar por aquilo que passei naquele dia, na embarcação e na ponte. Nunca. Por isso peço que me excluam do grupo de combate que vai até Belhaven. Você me tirou dessa embarcação nas costas. Milva falou baixo. E da ponte, quando a fraqueza não me deixava andar. Se você fosse mesmo covarde, com certeza teria me deixado sozinho, eu teria fugido do local. Mas não foi covarde. Você me ajudou, Regis. Muito bem falado, tia. Afirmou Angoleme, convencida. Não sei exatamente do que se trata, mas falou bem. Não sou nenhuma tia para você. Os olhos de Milva tinham um brilho agourento. Cuidado, moça. Me chame assim mais uma vez e você vai ver. Verei o quê? Calma. Gritou o bruxo com ímpeto. Chega, Angoleme. Estou vendo que preciso botar ordem aqui. Acabou o tempo de viajar às cegas para o horizonte, pensando que talvez haja algo lá, atrás do horizonte. Chegou a hora de ações concretas. Hora de cortar gargantas. Pois finalmente há gargantas para cortar. Aqueles que até agora não entenderam, que entendam. Finalmente temos um inimigo concreto bem perto de nós. O meio-elfo que quer nossa morte. Então é agente das forças inimigas. Fomos avisados graças a Angoleme. E de acordo com um provérbio, melhor prevenir do que remediar. Preciso pegar esse meio-elfo e forçá-lo a falar quem lhe dá ordens. Você entendeu, Jasker? Parece que entendo mais e melhor que você. O poeta disse com calma. Sem nenhuma necessidade de pegar e forçar ninguém a falar, acho que esse misterioso meio-elfo atua a serviço de Dijkstra, que você deixou manco em minha presença em Tanith, ao massacrar a articulação do tornozelo dele. Dijkstra, após o relato do Marechal Visegerd, com certeza nos considera espiões nilfgaardianos, e depois de nossa fuga do corpo militar dos guerrilheiros lirianos, sem dúvida a Rainha Maeve acrescentou alguns itens à lista de nossos delitos. Está errado, Jasker. Intrometeu-se Regis em voz baixa. Não é Dijkstra, nem Visegerd, nem Maeve. Quem, então? Qualquer julgamento ou conclusão seriam precoces. Concordo. Falou o bruxo devagar e com frieza. Por isso precisamos investigar o assunto já no local e tirar as conclusões usando autópsia. Mas ainda acho que é uma ideia estúpida e arriscada. Jasker não se entregava. É bom que tenhamos sido alertados sobre a cilada, que tenhamos conhecimento dela. Então, se sabemos disso, por que não nos desviamos? Assim, se esse elfo meio-elfo ficaria esperando por nós até cansar, que possamos seguir nosso caminho. Não. Interrompeu o bruxo. Chega de discursos, meus queridos. Chega de anarquia. Chegou o tempo de nossa rança ter um chefe. Todos, juntos com Angoleme, olhavam para ele envoltos num silêncio cheio de esperança. Eu, Angoleme Milva, disse, vamos a Belhaven. Carrie, Regis e Jasker vão para o Vale Sangs Restur, em direção a Tulsa. Não, falou de repente Jasker, apertando o tubo com mais força ainda. De jeito nenhum, não posso. Cale-se. Não é uma disputa. Foi uma ordem do chefe da rança. Vocês vão para Tulsa. Você, Regis e Carrie, vão nos esperar lá. Tulsa, para mim, significa morte, declarou o trovador com uma voz débil. Quando me reconhecerem em Belclair, no castelo, serei condenado à morte. Preciso lhes confessar que... Não precisa. O bruxo interrompeu. Tarde demais. Poderia ter desistido, mas você não queria. Ficou na companhia para salvar Ciri. Não foi assim? Foi. Então seguirá com Regis e Carrie pelo Vale Sans Retour. Vocês nos esperarão nas montanhas, sem atravessar a fronteira de Tulsa. No entanto, se for necessário, terão que atravessar. Pois os druidas, esses de Caed Tu, os conhecidos de Regis, estarão em Tulsa. Se for preciso, conseguirão as informações com os druidas e seguirão o caminho para resgatar Ciri. Sozinhos. Como assim, sozinhos? Você prevê a possibilidade... Não prevejo nada. Estou levando em consideração a possibilidade. O tal chamado por acaso. Ou os últimos dos casos. Talvez tudo corra bem e não seja necessário passarmos por Dursan. Mas qualquer coisa. O importante é que nenhuma perseguição Nilfgaardiana seguirá até Dursan. Não seguirá mesmo. Intrometeu-se Angolem. O estranho é que Nilfgaard respeita as fronteiras de Dursan. Uma vez também me escondi ali de uma perseguição. Mas os cavaleiros de lá são iguais aos negros. Elegantes, de fala polida, mas rápidos no manejo da espada e da lança. E patrulham a fronteira o tempo todo. Chamam-se de Fatus. Andam sozinhos ou em dois ou três e acabam com a bandalheira. Isto é, nós. Bruxo, há uma coisa a mudar em seus planos. O quê? Se queremos ir a Belhaven e confrontar Rouxinol, você e o Sr. Carrir irão comigo. E a tia que vá com os outros. E por que assim? Geralt acalmou Milva com um gesto. Para esse tipo de serviço, precisamos de homens. Por que você está se endiabrando, tia? Sei o que estou dizendo. Na hora H, talvez seja preciso ameaçar mais do que usar a própria força. E ninguém da rança de Rouxinol ficará com medo de um trio com duas mulheres e um homem. Milva vai conosco. Geralt apertou os dedos no antebraço da arqueira que estava furiosíssima. Milva, sem Carrir. Não quero ir com Carrir. E por quê? Perguntaram Angolem e Carrir quase simultaneamente. Pois é, Regis falou devagar. Por quê? Porque não confio nele, respondeu em seguida. Caiu um silêncio desagradável, pesado, quase pegajoso. Vozes altas, gritos e cantos chegavam da floresta, onde uma caravana de comerciantes e um grupo de viajantes acampavam. Esclareça. Falou enfim Carrir. Alguém nos traiu. Disse o bruxo em tom seco. Depois da conversa com o prefeito e das revelações de Angolem, não há dúvidas quanto a isso. E se pensarmos bem, poderemos chegar à conclusão de que o traidor está entre nós. E para adivinhar de quem se trata, não é preciso refletir muito. Pelo que me parece... Carrir franziu sobrancelhas. Você se permitiu sugerir que eu sou o traidor? Não nego ter pensado isso. Não. A voz do bruxo estava fria. Há vários indícios. E isso esclareceria muitas coisas. Muitas mesmo. Geralt, falou Jaskier. Por acaso não está exagerando um pouco? Que ele fale. Carrir mordeu os lábios. Que fale. Que não fique constrangido. Ficamos pensando como poderia ter surgido o erro nas contas. Geralt passou os olhos nos rostos dos companheiros. Vocês sabem do que se trata. Somos cinco, e não quatro. Imaginamos que alguém simplesmente errou. Um misterioso meio-elfo, o bandoleiro Rouxinol ou Angolem. E se excluir a versão do erro? Aí surge a seguinte versão. Na companhia há cinco pessoas, mas Rouxinol precisa matar apenas quatro. Pois a quinta pessoa é um aliado dos assaltantes. Alguém que constantemente os informa sobre nossos movimentos. Desde o início, desde o momento em que a companhia se formou. Depois de comer aquela famosa sopa de peixes. Aceitando um Nilfgaardiano como um dos membros. Um Nilfgaardiano que precisa chegar até Ciri. Precisa entregá-la ao Imperador Emir, pois é disso que depende sua vida e sua futura carreira. Então não estava enganado? Falou Carrir sem pressa. Contudo, sou traidor. Então, um inconfidente pérfido e mesquinho? Geralt, falou Regis. Perdoe-me a franqueza, mas sua teoria está furada que nem uma peneira velha. E sua ideia, como eu já havia falado, é maldosa. Sou traidor, repetiu Carrie, como se não tivesse ouvido as palavras do vampiro. Mas, pelo que entendi, não existe nenhuma prova de minha traição, apenas traços obscuros e especulações do bruxo. Pelo que entendi, a tarefa de provar inocência é minha. Precisarei comprovar que não tenho duas caras, não é? Não seja patético, Nilfgaardiano. Geralt resmungou. Ficou na frente de Carrie e o atingiu com seu olhar. Se eu tivesse provas de sua culpa, não perderia tempo falando. Simplesmente o cortaria em postas, como se faz com um arenque. Você conhece a regra do cui bono? Então responda. Quem além de você teria o menor motivo para recorrer à traição? Quem além de você lucraria qualquer coisa com a traição? Um estampido alto e demorado ressoou no acampamento dos comerciantes. Fogos de artifício em tons dourados e vermelhos estouraram no céu negro. Pipocaram feito um enxame de abelhas douradas e caíram em forma de chuva multicolor. Não tenho duas caras, falou o jovem Nilfgaardiano com uma voz forte e melodiosa. Contudo, infelizmente, não posso provar. Mas posso fazer outra coisa. Aquilo que me cabe, que devo fazer quando sou ofendido e insultado. Quando alguém mancha minha honra e tira minha dignidade. Seu movimento foi rápido como um relâmpago. Mesmo assim, não conseguiria surpreender o bruxo se não fossem os joelhos doloridos que complicavam seus movimentos. Geralt não conseguiu se esquivar. E o soco dado por um punho revestido de luva de cavaleiro o atingiu na mandíbula com tanta força que perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Exatamente para dentro da fogueira. Levantando faíscas. Ficou em pé com ímpeto, mas não com tanta rapidez, por causa da dor no joelho. Carrie já estava junto dele, e dessa vez o bruxo nem teve tempo de esquivar-se. O soco o atingiu na lateral da cabeça. Fogos de artifício reluziram diante de seus olhos, mais doloridos que aqueles dos comerciantes. Geralt soltou uma maldição e foi para cima de Carrie. Lançou-o por cima dos ombros e jogou-o no chão. Rolaram por cima do cascalho, numa sova de socos. Isso tudo sob a luz assombrosa e artificial dos fogos que pipocavam no céu noturno. Parem! Gritava Jaskier. Parem, seus malditos idiotas! Habilidosamente, Carrir deu uma rasteira em Geralt e um soco nos dentes na hora que ele tentou se levantar. Geralt encolheu-se, contraiu-se e deu um chute. Não acertou na virilha, mas pegou a coxa. Estavam grudados de novo. Caíram, rolaram, batiam e acertavam em qualquer parte do corpo, cegos por causa dos golpes, da poeira e da areia que entravam em seus olhos. E de repente separaram-se, rolaram em direções opostas, encolhendo-se e protegendo as cabeças dos golpes que zuniam no ar. Milva havia tirado seu grosso cinto de couro das ancas. Segurava a fivela, enrolando no punho. Pegou os guerreiros e começou a dar uma surra neles, começando pela orelha, com toda a força, sem poupar a força da cinta e da mão. Com um estalo seco, o cinto zunia e atingia as mãos, os ombros, as costas e os braços, tanto de Carrie como de Geralt. Quando se separaram, Milva saltava de um para o outro como um gafanhoto, e continuava a espancá-los de forma justa, para que nenhum deles apanhasse nem mais nem menos que o outro. Seus idiotas burros! Gritou, estalando a cinta nas costas de Geralt. Seus cretinos imbecis! Eu vou lhes mostrar como recuperar o juízo. Já? Gritou com mais força ainda, açoitando as mãos com as quais Carrie cobria a cabeça. Já passou? Já se acalmaram? Já! Uivou o bruxo. Chega! Chega! Repetiu Carrie encolhido. Chega! Chega! O vampiro disse. Agora chega, Milva. A arqueira arfava, secando a testa com um punho envolvido no cinto. Parabéns, falou Angolem. Parabéns, tia. Milva virou-se na ponta do cocanhar e atingiu a moça com o cinto, açoitando-a no ombro. A Angolem gritou, Sentou-se e caiu em prantos. Eu falei, arfou Milva, para não me chamar assim. Eu avisei. Não aconteceu nada. Com uma voz um tanto trêmula, Jasker acalmava os comerciantes e viajantes que acorreram das fogueiras vizinhas. Foi apenas um desentendimento, uma discussão amigável. Já está tudo resolvido. O bruxo tocou com a língua o dente solto e cuspiu o sangue que corria do lábio. Cortado. Já sentia nas costas e nos braços inchaços, e sua orelha, açoitada pela cinta, provavelmente já estava quase do tamanho de uma couve-flor. Carrie rastejava ao seu lado, estabanado, segurando a bochecha. Em questão de instantes, grandes vergonhas causadas pelo flagelo surgiam e inchavam em seu braço nu. A cinza do último fogo de artifício, uma chuva que cheirava a enxofre, caiu atingindo o chão. Angoleme soluçava, segurando seu ombro. Milva jogou o cinto para o lado, e após um momento de hesitação, ajoelhou-se junto dela e abraçou sem proferir nenhuma palavra. Proponho que vocês se apertem as mãos, falou o vampiro com voz fria. Proponho nunca, absolutamente nunca mais voltarem a esse assunto. De repente, o vento que descia das montanhas assobiou, lançando uma rajada que parecia carregar uivos, gritos e vozes fantasmagóricas. As nuvens que atravessavam o céu adquiriram formas fantásticas. A foice da lua tornou-se vermelha, feito sangue. Antes do amanhecer, foram acordados pelo coro raivoso e pela agitação das asas dos curiangos. Partiram logo após o nascer do sol, que com sua luz ofuscante derreteu a neve no cume das montanhas. Puseram-se a caminho antes que o sol surgisse por detrás das montanhas, antes que as nuvens cobrissem todo o céu. Atravessaram florestas e o caminho levava para cada vez mais alto, o que podia ser notado pelos tipos de árvores. De repente, os carvalhos e os carpinos rarearam e eles entraram nas sombras dos faiais, cujas folhas caídas formavam um extenso tapete constituído por fungo, teias de aranhas e cogumelos. Havia uma quantidade enorme de cogumelos. O fim do verão chuvoso trouxera abundância de cogumelos outonais. Em certos pontos, a camada mais baixa do faial desaparecia sob chapéus de boletos, sanchas ou laranjinhas. Os faiais estavam envolvidos em silêncio. Parecia que a maioria dos pássaros cantores já saíra em sua viagem outonal ao paraíso. Apenas as gralhas molhadas grasnavam nos confins da mata. Depois acabaram as faias e apareceram os abetos. A floresta cheirava a resina. Começaram a aparecer cada vez mais colinas e vales escampados, que o surpreendiam com um forte vendaval que corria por entre eles. O rio Neue espumava nas encostas e nas cascatas, e suas águas, apesar das chuvas, estavam cristalinas. Górgona erguia-se no horizonte, cada vez mais próximo. O ano inteiro, neve e glaciais derretiam-se nas laterais angulosas da colossal montanha, que parecia sempre envolta em faixas brancas. O cume do Monte do Diabo permanecia encoberto por nuvens que lembravam a cabeça e o pescoço de uma noiva misteriosa. No entanto, de quando em quando, Górgona, feito dançarina, chacoalhava seu manto branco. A visão era deslumbrante, mas trazia morte. Das paredes íngremes da montanha desciam avalanches que varriam tudo o que encontravam em seu caminho até os amontoados rochosos estendidos aos seus pés. E mais abaixo, pela encosta, até as linhas florestais de abetos sobre o desfiladeiro Teódula, sobre os vales do Neue e Sansretor, e os negros olhos d'água serranos. O sol, que apesar de tudo conseguira romper as nuvens, pôs-se cedo demais. Simplesmente se escondeu atrás das montanhas no oeste, inflamando-as com um fulgor dourado e púrpura. Pernoitaram. O sol nasceu. E chegou a hora de se separarem. Envolveu a cabeça minuciosamente com um lenço de seda de Milva. Vestiu o chapéu de Regis. Mais uma vez verificou a posição do Cyril nas costas e dos dois punhais por dentro das gáspias. Ao lado, Kahir afiava sua longa espada Nilfgaardiana. Angoleme atou uma faixa de lã na cabeça. Enfiou uma faca de caçador, presente de Milva, por dentro da gáspia. A arqueira e Regis selavam os cavalos. O vampiro ofereceu seu cavalo negro a Angoleme e pegou a mula Dracul em troca. Estavam prontos. Faltava fazer só uma coisa. Venham aqui todos. Aproximaram-se. Kahir, filho de Tialak. Começou Geralt tentando não ser patético. Eu magoei com suspeitas injustas e agi com desdém. Peço perdão diante de todos aqui, abaixando a cabeça. Peço desculpas na presença de todos e gostaria que você me perdoasse. Peço perdão a todos vocês também, pois o que fiz foi lamentável, sujeitando-os a ver e ouvir tudo aquilo. Eu descarreguei em Kahir e em vocês minha raiva e minhas mágoas, por causa da necessidade de saber quem nos traiu e quem sequestrou o Ciri, que estamos tentando resgatar. Minha raiva deriva do fato de se tratar de uma pessoa que já foi muito próxima. O lugar onde estamos, nossos planos, o caminho que escolhemos e para onde seguimos. Tudo foi detectado através da magia de escaneamento, de rastreamento. Para o mestre em magia não é difícil detectar e observar de longe uma pessoa que lhe conhece e que lhe é próxima, ou com a qual tenha tido um contato psíquico duradouro, que tenha lhe permitido criar uma matriz. Mas a feiticeira e o feiticeiro de quem falo cometeram um erro. Denunciaram-se. Erraram ao contar os membros da companhia e esse erro os revelou. Regis, explique a eles. Geralt pode ter razão. Falou Regis devagar. Como qualquer vampiro, permaneço invisível para uma sonda mágica visual e para o escaneamento. Isto é, para o feitiço de rastreamento. Pode-se rastrear um vampiro por meio do feitiço analítico, de perto, mas não é possível detectar um vampiro usando um feitiço de rastreamento à distância. O feitiço de rastreamento não mostra o vampiro. No lugar onde ele está, a varredura não mostra ninguém. Apenas um feiticeiro poderia ter errado diante de nosso grupo, detectando quatro pessoas onde havia cinco, ou seja, quatro pessoas e um vampiro. Aproveitaremos esse erro dos feiticeiros. O bruxo tomou o discurso. Eu, Kahir e Angoleme conversaremos em Belhaven com o meio-elfo que contratou os assassinos para nos matar. Não lhe perguntaremos quem dá as ordens, pois já temos conhecimento disso. Perguntaremos onde estão os feiticeiros a mando de quem ele atua. Quando soubermos onde fica esse lugar, iremos para lá. E nos vingaremos. Todos permaneceram calados. Paramos de contar os dias, por isso nem notamos que é 25 de setembro. Há dois dias foi a noite do equinócio. Sim, foi exatamente a noite que vocês pensam. Vejo o desalento de vocês, vejo o refletido em seus olhos. Vocês captaram o sinal, naquela noite horrenda, quando os comerciantes acampados animavam-se com água ardente, cantos e fogos de artifício. De certo, captaram um pressentimento com menos nitidez que eu e Kahir. Mas vocês estão desconfiados, suspeitam de algo. E temo que estejam certos. Grasnaram as gralhas que sobrevoavam o vale. Tudo indica que Ciri está morta. Morreu há dois dias, na noite do equinócio. Em algum lugar distante, solitária, sozinha, entre pessoas inimigas e desconhecidas. E o que nos resta é apenas vingança, sanguínea e cruel, sobre a qual se contarão histórias daqui a 100 anos. Histórias que despertarão medo nas pessoas que as ouvirão, após o anoitecer, e as mãos daqueles que desejam cometer crime igual tremerão só de pensar em nossa vingança. Daremos um exemplo medonho. Usando os métodos do Sr. Fulco Arteveld, o sábio Sr. Fulco que sabe como bandidos e homens vis devem ser tratados. Até ele ficará abismado com nosso exemplo. Comecemos então, e que o inferno venha nos ajudar. Carrir, Angolem, aos cavalos. Vamos seguir o rio Neue acima até Berhaven. Jasker, Milva, Regis, vocês se dirigirão a Sanestor, a fronteira de Tussan. Não se perderão, pois Gorgona indicará o caminho. Até logo. Ciri acariciava um gato negro que, como todos os gatos no mundo, voltou a choupana no Pantanal quando a paixão pela liberdade e pela safadeza foi incomodada pelo frio, pelo desconforto e pela fome. Agora estava deitado no regaço da garota, enfiava sua nuca sob a mão dela e ronronava, mostrando o profundo deleite. O gato não se importava nem um pouco com o que a moça contava. Foi a única vez que sonhei com Geralt, falou Ciri. Desde aquela vez, desde a separação na ilha de Tanet, desde a Torre da Gaivota, nunca o tinha visto em meus sonhos. Por isso achava que estivesse morto. E de repente tive esse sonho, como um daqueles que antigamente... que Yennefer chamava de premonições, presságios que mostram o futuro ou o passado. Aquilo foi na noite que antecedeu Equinócio, numa vila cujo nome não me lembro. No porão em que Bonyard me trancou, depois de me espancar e forçar a confessar quem eu era. Você revelou quem é? Visógoth ergueu a cabeça. Você lhe disse tudo? Paguei com humilhação e desprezo a mim mesma. Engoliu a saliva. Pela covardia. Fale-me sobre seu sonho. Vi uma montanha enorme, íngreme, angulosa, como uma faca de pedra. Vi Geralt. Ouvi o que dizia, com nitidez. Todas as palavras, como se estivesse ali perto. Eu me lembro que queria gritar que não era bem assim, que tudo aquilo era mentira, que estava completamente enganado. Que confundiu tudo. Que ainda não passara o equinócio e então, mesmo se eu morresse no equinócio, ele não poderia me declarar morta com antecedência, porque eu estava viva. E não poderia acusar Yennefer e dizer coisas desse tipo sobre ela. Ficou quieta por um instante, acariciou o gato, fungou com força. Mas não conseguia falar nenhuma palavra. Não conseguia nem respirar. Parecia que estava me afogando. E acordei. A última coisa que vi, que me lembro desse sonho, eram três cavaleiros, Geralt e mais dois, galopando por um barranco de cujas encostas caíam cascatas. Visógoth permanecia calada. Se naquela noite alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana com um telhado de palha afundado e se espreitasse pelas venezianas, veria no interior mal iluminado um ancião de barba branca que ouvia, concentrado, a história contada por uma garota de cabelo cinzento, com o rosto deformado por uma cicatriz horrenda na bochecha. Veria um gato negro deitado no regaço da garota, ronando languidamente, pedindo carinho, para a alegria dos ratos que corriam pelo cômodo. Mas ninguém poderia vê-los. A choupana, com o telhado afundado, coberto de musgo, ficava bem escondida por entre os pântanos de Pereplat, num ermo eternamente enevoado onde ninguém se atrevia a adentrar.